Sou meio louco, solitário, sempre sigo sozinho. Desde pivete eu tenho amigo, mas me sinto sozinho. Meus problemas são meus, vou resolver sozinho. Não sou muleta pros velhos, por isso sigo sozinho. Sou meio louco, solitário, sempre sigo sozinho. Desde pivete eu tenho amigo, mas me sinto sozinho. Meus problemas são meus, vou resolver sozinho. Não sou muleta pros velhos, por isso sigo sozinho. Sentindo frio, um eterno vazio. Só quem conhece viu como meu olhar é distante, tio. Não sou daqui, não me sinto parte integrante da obra. Me vejo como um estranho num ninho de cobra. É foda, meus pensamentos é mais podre que o que resta da feira. Escrevo e gravo na esperança de que alguém os queira. Um bom sorriso só pra fazer uma social. Me tornar um verdadeiro falso pros falsos. Isso é real e essa é minha maldição. Seguir sozinho a multidão com todas as incertezas envenenando o coração. Se é cada qual na sua solidão, tô na minha, menos vacilão. Se perder por não ter o que botar nas linhas, vou como os bandidos que a cidade esconde nos becos deserto. Moado igual rato, com medo do que chega perto. Mas sou eu, desconfiado e receoso, do semblante mal-humorado, dos inofensivo mais perigoso. A moada eu penso várias bostas, várias perguntas se eu tô bem, mas pouco se importa com a resposta. Vai aumentando as agonias do morro. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Os opostos não se atraem, vejo os vermes que se traem. Sigo sozinho com os fones no carro com meus iguais. Olhando as faixas no asfalto eu penso o seguinte: pra quem quer viver 100 anos eu já tô bem triste com 20. Fui mandado de volta pra concluir a missão, não pra virar um derrotado, colecionar frustração. A opção, diminuir o tanto de gente ao redor, vai ter menos decepção e assim vai ser bem melhor. Sob a luz de mercúrio trampando uns assuntos fudidos, se desse pra explicar eu já teria entendido. A confiança é uma mulher ingrata numa orgia, mas graças a Deus nunca fui de me perder com as vadias. Sou meio louco, solitário, sempre sigo sozinho. Desde pivete eu tenho amigo, mas me sinto sozinho. Meus problemas são meus, vou resolver sozinho. Não sou muleta pros velhos, por isso sigo sozinho. Sou meio louco, solitário, sempre sigo sozinho. Desde pivete eu tenho amigo, mas me sinto sozinho. Meus problemas são meus, vou resolver sozinho. Não sou muleta pros velhos, por isso sigo sozinho. Eu amo e odeio a rua naquela. Bagulho é tipo matéria, tem várias bactérias nela. Por ela vou de toca com os fones. Solitário como quem sabe que não tem muito além do próprio nome. A essa hora vários dormem em frente às TV ligada. De novo vou atravessando a madrugada. Nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Pra crer nisso num custo, pior que me parece justo. Faróis perdidos com olhares cedidos iluminam, confundem, mas se vão abandonando esquecidos, deixando ódio, amor, fé, incerteza. Vai saber, a noite é uma caixinha de surpresa. Cede as ilusão e quem se achar se perde com os loser. É uma vida só pra vários, game over. Moscou desconversou, falhou, boom. Mas um final triste pra outra história comum. Seu mano fica tetraplégico por causa de um arrombado que esqueceu o quanto é nocivo dirigir embriagado. E agora resta sussurrar que é foda, olhar distante, né? Numa cadeira de roda pra sempre sem saída. Tio, vivo intensamente por saber que noites são curtas como vidas, como sonhos ou pesadelos soturnos. Aliás, falando nisso aí, faz mó cara que eu não...